Anitta Marcante. Sucesso. Estou aqui sentada a pensar em ti. Já não consigo mais. Tudo em mim reclama por não estar aqui. Reclama. Fiz tantas burradas, fiz me arrepender. Mas tu em desespero deixou devolver o meu coração. Ele é todo teu, vem buscar. Ele é todo teu, vem buscar. Pois você és o meu abrigo e sem ti eu não existo, oh não. Ele é todo teu, vem buscar. Ele é todo teu, vem buscar. Ele é todo teu, vem buscar.